momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e ligue o seu rádio que hoje só tem canção romântica. Aqui é a Angélica Uejima. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S, tentando entender por que alguém entra na Rua Augusta a 120 por hora. Aqui é Cristiano Navarro e quero dizer que quando a gaia bate, o diploma cai junto. Aqui é Vitor Camarote, cantor, compositor, e ele prometeu um mar de rosas. Está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, é hoje um episódio musical novamente, né? Uma vez por mês nós trazemos assuntos musicais aqui para falar de algum cantor, algum ritmo, algum gênero ou alguma época também. E dessa vez a Cris trouxe pra gente essa sugestão de falarmos sobre a Jovem Guarda. Eu particularmente sou o mais novo aqui da nossa equipe, né, que tá gravando hoje, então não é da minha época. Mas o pessoal vai trazer suas experiências aí, as suas relações, suas lembranças com a Jovem Guarda. E a Angélica nos brindou aqui com um convite, né? Ela trouxe uma pessoa especial para gravar com a gente, que é o Vitor Camarote. Vocês já ouviram a apresentação dele aí, mas eu vou pedir para ele falar para a galera aí quem ele é, de onde ele vem, o que, que ele faz, o pessoal conhecer você um pouco mais. Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresente aí para a galera. Ô Guilherme, prazer imenso, eu que agradeço o convite. Sou o Vitor Camarote, né? Tenho 38 anos e 15 de música efetivamente, né? Profissionalmente, porque na verdade a música, eu carrego a música desde que eu nasci. Vem da essência mesmo, né? Sempre me identifiquei desde criança mesmo com música, né? E há 15 anos que eu cantava muito releituras, canto dos bregas clássicos dos antigos, de Reginaldo Rossi, de Aldair José, de Altemar Dutra, Valdir Soriano, Wanda, Alípio Martins, muita coisa do Pará também. E com o passar do tempo eu comecei a compor. É, tem um disco meu aí em todas as plataformas digitais. O nome do disco é Quem Disse. Inclusive tem um clipe daí com participação da atriz carioca Maria Flor. É bem bonito o clipe. E é a música chave, né, do disco. E estamos aí na luta. Vão sair mais clipes desse disco ainda. Ainda vou trabalhar ele. Mas aí em breve vão sair músicas novas, de novos singles e discos novos. E sempre produzindo, né? Eu quero só aproveitar uma coisa que o Guilherme falou. Que ele é o mais novo aqui, então o Vitor falou a idade dele e o Guilherme continua sendo o mais novo. Eu sou a mais velha aqui da bancada, né? Eu tô aqui chegando nos 50, mas isso significa que também não é da minha época, tá? Porque o Guilherme Billy Cash, lá do Grupo dos Ouvintes, tá meio quieto pra pegar no meu pé e me chamar de idoso. Mas eu sou sim a mais velha aqui, quase cinquentona, mas eu também não vivi a Jovem Guarda não, viu, Gui? Tá certo. Deixa isso claro, agora eu tenho que deixar isso claro. Eu sou a do meio também, né? Eu acho que eu sou a do meiozinho ali, nem pra cima nem pra baixo, mas eu também não vivi a época da Jovem Guarda não, mas eu vivi as histórias que os meus pais contavam, e eles escutavam muito na época as músicas da Jovem Guarda. E Reginaldo Rossi, nossa senhora, eu fui crescendo ouvindo Reginaldo Rossi, garçom nessa mesa de bar. E tem as Serestas em Olinda também, que o pessoal era o tempo todo. Eu não sei se ainda existe, o Vitor pode me ajudar nisso aí. Tá rolando ainda, parou agora, mas ainda rola. Bem legal. Eu acho que você foi da época também que tem um asilo ali perto do... Ai, meu Deus, ali no pelo lado do Carmo, um pouco mais pra cima, que a Seresta passava, e aí tinha uma senhora, ela ficava na janela lá no asilo, que ela ficava com... E aí a Seresta passava e eles paravam na janela dessa senhora pra cantar, ficava um tempo ali cantando pra ela, e eu achava uma coisa maravilhosa. E aí eu quero já, vocês já falaram um pouco aí. Talvez Bruno, que não falou nada, quiser começar, mas qual que é a relação de vocês com o Jovem Guarda? É no rádio com os pais? É alguma festinha na época, um baile, uma seresta? Como é que é essa relação de vocês com a Jovem Guarda? A minha relação, eu não tive como fugir dela, né? Porque a minha mãe, assim como acredito que uma boa parte das mães desse Brasil, tem uma relação muito íntima com o Roberto Carlos, né, cara? Então a minha mãe tinha uma extensa coleção de discos do Roberto Carlos e eu escutei muito o Roberto Carlos e afins, Erasmo Carlos e alguns outros artistas. E só depois de algum tempo é que eu, já maior, é que eu fui tomar conhecimento do que era o movimento da Jovem Guarda. Mas eu lembro que a minha mãe tinha o disco, né, do Roberto Carlos, chamado Jovem Guarda. Ali tem um monte de clássicos, né? Tem um monte de clássicos. E aquela coisa meio... É pueril, né? A melhor definição da Jovem Guarda é que é muito pueril o que se canta ali, né? Mais tarde pra frente a gente pode falar sobre até as críticas que o movimento sofria. Mas eu acho muito... simbólico isso, de como, por causa do Roberto Carlos, outras gerações, por causa do amor das coroas pelo Roberto Carlos, muita gente teve acesso. A minha história é praticamente a mesma do Bruno. Eu acho que com a diferença é que minha mãe não era apaixonada só, assim, exclusivamente pelo Roberto Carlos, não. Ela tinha, ela sempre teve uma lembrança muito doce mesmo de várias pessoas relacionadas à Jovem Guarda, como, por exemplo, Martinha, Trio Esperança, Antônio Marcos, Vanusa. Então, em casa, eu nasci no primeiro ano da década de 70, né? Então, ainda no comecinho da década de 70, ainda tinha essa movimentação muito forte, porque os artistas que foram lançados pela Jovem Guarda estavam estourando, né? Vários deles estouraram, tanto em música romântica ou música sertaneja, como Sérgio Reis, nesse comecinho dos anos 70. Então, eu peguei a minha primeira parte da infância muito dessa explosão e minha mãe acompanhando isso, né? Era muito mais minha mãe do que meu pai. Então, Lena e Lilian... Eu lembro de discos da Vanusa, eu lembro de Lena e Lilian, lembro bastante do Márcio Greik, fazendo parte dessa parte aí da minha infância. E se bobear, Erasmo Carlos era muito mais escutado pelo meu pai do que exatamente pela minha mãe. E as histórias assim, que ela contava, que o Bruno já tocou no assunto... Mas a minha mãe tem origem bem humilde, assim, né? Minha mãe veio da roça, do sítio, do interior de São Paulo, e, assim, chegou como miserável mesmo, né? Da zona rural para a zona urbana. Então, ela tinha, sei lá, 14, 15 anos quando a Jovem Guarda começou. Então, ela disse que era muito clara, assim, o Jovem Guarda na cidade de Jabuticabal, no interior de São Paulo, pelo menos era muito nítido. A moçada, adolescente, que era pobre, escutava Jovem Guarda. Já o pessoal mais assim, com acesso a estudo, mais politizado também, às vezes, né? Pelo menos nos interiores essa relação era muito clara, né? O nível de estudos com o nível de consciência política também. Escutava outras coisas, acompanhava os festivais, a Bossa Nova e tal. E ela disse que existia uma disputa real, a disputa era real, né? Assim, dos riquinhos com Bossa Nova e festivais, e o pessoal mais pobre com a Jovem Guarda e as suas músicas românticas, açucaradas, a sua vida mais leve, né, também, sem tanta eruditização ou intelectualização da vida. Assim. E a minha relação, falando disso, dos pais, na verdade também, meus pais escutavam mais Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, João Gilberto, né, que Bossa Nova, Vinícius, Toquinho. Na infância, assim, eu escutava muito mais isso. E só que minha mãe fala muito, assim, na época, nas festinhas, minha tia também, que tocava Os Incríveis, The Pops, Vanderléia, né, o próprio Roberto Carlos, Erasmo, Leno e Lilian, toda essa... Escuto isso também há muito tempo. Inclusive, o próprio Reginaldo Rossi, né, que é meu padrinho musical, né? O próprio Reginaldo, ele tem uma banda chamada Silver Jets. Né? E em seguida lançou carreira solo. E ele fez parte, né? Nos anos 60, ele fez parte da Jovem Guarda. Inclusive, se você escutar os primeiros discos dele, é totalmente Jovem Guarda. O primeiro sucesso dele foi chamado O Pão. Não tem tanta diferença, é bem ligado, né? E ele tinha uma história também, né? Que ele queria... Ele se inspirou no Roberto, mas como ele era feio, nordestino, ele não tinha condições de ser, né, um Roberto Carlos. É verdade, até o jeito dele de falar, você vê, né, que tem aquela mistura de sotaque dele, meio Roberto Carlos mesmo, assim, ele tem essa referência total também. E aí, acabou fazendo o estilo exclusivamente dele, né? Foi, exato. Ainda bem que ele não era esteticamente comparável ao Roberto, porque ele vem e cria um universo absolutamente dele. Saber de você, pois o imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou e nem sequer notou. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me sem dizer adeus. Um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que me entregou todo o seu coração, que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, pois meu coração todinho lhe entreguei, que vou viver só para esse amor. Meu pobre coração fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me sem dizer adeus. Mais um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que me entregou todo o seu coração, que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, pois meu coração todinho lhe entreguei, e vou viver só para esse amor, só para esse amor. Teve uma época que eu montei um projeto paralelo, chamado Calhambex, que era só Jovem Guarda. Cheguei a ter esse projeto, só que esse projeto fiz dois shows. Só que foi no Dona Carolina, que era um badalado de Boa Viagem. Já tinha público certo, foi lotado. E o outro foi no Baile Perfumado com Erasmo Carlos. Quer dizer, a banda foi um sucesso só. Aí acabou a banda. Com esses shows, aí eu pesquisei bastante, né? Cantei, conheci mais ainda, né? Como eu já conhecia, mas eu conheci mais ainda esse universo aí da Jovem Guarda. Aí conheceu vivendo, né? É. Desde pequena que meu pai sempre colocava esses estilos assim também, igual ao Vitor. Jovem Guarda, aquela parte lá, meu Deus, Renato Seus, Blue Caps, The Fevers. E aí meu primo, bem mais velho que eu também, e aí ele era criado com a gente, e aí ele também gostava de ouvir. Meu irmão era quase a mesma idade do meu primo, e assim a gente foi ouvindo, e eu vi aquela dancinha bem legal, assim, de tipo, jogar a perna pra cima, só uma perninha assim pra cima e voltar. Mas eu achava lindo aqueles vestidinhos rodados, de bolinha, batia uma nostalgia assim mesmo, nem viver aquele momento. Falou agora disso, eu lembrei de Reginaldo Rossi, até uma música mais, não recente, mas pós Jovem Guarda, e fala, né, tipo Raposa e as Uvas, né, lembro com muita saudade daquele bailinho, né. Quando a gente dançava bem agarradinho. Uhum. Os bailinhos da época, quando ele se remete aos bailinhos dos anos 60 mesmo, da Jovem Guarda. Você com o laque no cabelo e o vestido rodado. Aquelas anáguas com tantos babados. Né? Então, ele, uhum, até nessa paleta, ele remete a isso aí. E as anáguas, até minha avó, até antes de falecer, ela usava aquelas anáguas. Eu só vim conhecer pessoalmente por causa dela. Eu conheci a Jovem Guarda já porque meus pais já são da idade da Angélica, né? Então, um pouco mais velhos, mas deve ser mais ou menos na mesma geração. É, né? pega a mesma geração, sim. Então, assim, eu já conheci por eles, e eles, assim, escutando, por exemplo, a gente ia pra casa dos meus avós nos finais de semana, domingo, e voltava à noite, e à noite na rádio tinha um programa que era só lembrando a Jovem Guarda. Eu acho que começava umas 8 da noite, e eu lembro que era assim, foram vários e vários domingos, a gente voltando, era uma meia hora daqui lá, então era uma meia hora escutando a Jovem Guarda, era de lei, assim, sabe, entrava no carro, meu pai já botava na rádio pra escutar a Jovem Guarda, e conheci várias músicas ali. E assim, nunca foi um estilo de música que eu escutei. Já escutei muito Roberto Carlos depois, mas Jovem Guarda mesmo nunca foi um gênero assim que eu parei pra escutar muito. Mas eu lembro muito dessa parte da infância e da adolescência de escutar Jovem Guarda. E não tem como, né? É um ritmo muito. É uma música muito popular. E você vê, já isso que eu tô comentando, deve ser ali para final dos anos 90, início dos anos 2000, e até hoje ainda toca Jovem Guarda, dependendo do lugar que você chegar, pôr numa rádio aí, deve estar tocando Jovem Guarda em algum lugar. Agora, o Bruno comentou aí que tem uma fase mais polêmica da Jovem Guarda. Que polêmica é essa, Bruno? Não é uma questão da polêmica, né? É que, assim, a Jovem Guarda, por ter esse caráter de umas letras, de umas músicas mais simples, as pessoas, e como o programa Jovem Guarda, né, eles começam em agosto de 65, ou seja, em plena ditadura, as pessoas acusavam quem fazia parte do movimento, né, os músicos e tudo mais, como se eles fossem bitolados, né? Porque eles não se interessavam. Alienados, eles não faziam uma crítica ao governo da ditadura, nem nada disso. Então rolava muito disso, de dizer que a Jovem Guarda era um movimento de alienados, de gente que, como é que fala, no país, né? E aí, por exemplo, a Bossa Nova tem um movimento, vamos dizer assim, que é esdrúxulo só de falar. É, porque a Regina capitaneou uma passeata contra a guitarra elétrica. Isso aconteceu no Brasil, não foi agora em 2020, não. Então, o que acontece? Mas era porque o povo da Jovem Guarda, eles têm a inspiração deles, né, no rockabilly dos anos 50, Bill Harlan e Sam Mendes. Eles queriam imitar esses caras, né? Eles queriam. Não à toa você tem bandas, né, como The Fevers, The Jetsons, tinha um outro nome, Renato e seus Blue Caps. O que é Blue Cap? Alguém sabe me dizer? Então, por aí vai. E muito dessa mania que hoje existe no Brasil, né, que é fazer a versão aportuguesada de uma música cantada em inglês, surge na Jovem Guarda. E tinha muito disso. Todo mundo era inocente, né? Era uma música de jovens, né? De falar de balada, de namoro e tudo mais. Então, o pessoal da Bossa Nova, os tropicalistas, criticavam muito eles por conta disso. É, como eu comentei, minha mãe disse que a disputa era real. Isso não era, não ficava só no alto escalão. Era que o público brigava, batia a boca e se separava entre si, né? Então imagina uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, que hoje é pequena, imagina nos anos 60, com a juventude dividida, entende? Assim, já era dividido por uma questão social, mas fica dividido também por uma questão de estilo e posicionamento, né? Minha mãe disse que essa disputa era real, que chegava a quando encontravam nas praças e tal, a tomar vaia. Não, ninguém partia para agressão física, mas ficava vaiando o outro grupo passar por causa das roupas, né? Que cada um usava, já separava os grupos. Isso era sério, isso era levado a sério, sim. Essa questão da referência aí, realmente, tem várias músicas dos Beatles, quer dizer, Jovem Guarda, que são releituras dos Beatles, né? Tradução, né? Mesma música. A primeira, que é uma do Renato e seus Blue Caps, Menina Linda, que é uma versão dos Beatles. E aí o que que acontece? Tinha o programa do Carlos Imperial, que era o cara que, antes do programa Jovem Guarda, tinha um programa do Carlos Imperial. E aí o que que acontecia? As bandas iam lá, e o Carlos Imperial se apropriou de muitas dessas músicas, dizendo que era da autoria dele e tal. E aí o Renato e os seus Blue Caps era a banda de abertura. Então toda semana eles tinham que tocar uma música diferente. E quando os Beatles estouraram, as pessoas queriam escutar os Beatles. E aí o que aconteceu? O Renato e os seus Blue Caps fizeram essa versão de Menina Linda, que eu não, agora realmente eu não lembro o nome da música dos Beatles, mas se vocês botarem aí para vocês escutarem, vocês vão ver que é a versão. E muita gente no Brasil escutava a música pensando que a música era nacional, feita pelo Renato e seus Blue Caps, e não que era uma música dos Beatles. Né? Vem daí essa mania que a gente tem aqui no mercado fonográfico de pegar músicas em inglês que estão fazendo sucesso e aí regravá-las, né, cantando em português e aproveitando a melodia que essas músicas têm. A primeira que se tem notícia é Menina Linda, do Renato e seus Blue Caps. É dos Beatles, é I Should Have No Better. Isso, obrigado, Vitor. Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor, de amor. Oh, meu bem. Lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Isso é uma coisa que a gente até já vem discutindo há bastante tempo nos episódios sobre música, que é o apelo popular, né? Não necessariamente a música que é popular ela vai agradar uma certa elite intelectual, né? Sempre tem esse conflito. A gente até de vez em quando brinca aqui com a Marília Mendonça, né? Que hoje é o maior expoente aí da música popular brasileira. Pronto, tinha que falar da Marília Mendonça, ela tem que constar. Mesmo sem o Paulo, né? Pra defender. Ah, eu gosto da Marília Mendonça. Eu já penso pra colocar a Marília Mendonça em algum lugar aqui nesse podcast, né? Ela é a nossa rainha aqui, nossa musa. Então a gente tem que falar dela. Mesmo que ela estando parada, estamos com saudade de Marília Mendonça, esperando ela voltar aí da sua licença maternidade. Mas eu queria perguntar agora, pedir a opinião do Vitor, né, que ele tá vindo aqui, ó, nós, os outros, já opinamos ao longo desse podcast, mas, Vitor, o que que você dá essa coisa de... Uma coisa que se torna muito popular gera... Não é agradável para outras pessoas, assim, que, ah, então isso é popular, isso não é legal porque é popular. Você repara isso? Você vê isso de alguma forma e você tem... por algum assim, uma visão de por que isso acontece? É, o próprio brega de Reginaldo Rossi já sofreu muito preconceito, né? Até ele mesmo falava assim. Mas a Monte canta A Moira Love You e não é brega, e porque eu sou brega? Assim, né? Brega no sentido pejorativo, ele quis dizer, né? Cafona, então, cafona, né? Nesse sentido, assim. Existe isso, assim, atualmente, realmente, a música não existe mais. A MPB, na verdade, a MPB hoje é o quê? É o passinho. É o sertanejo, é o brega funk, é isso que realmente, assim, o povão, a classe C e D, né, não só, na verdade, esses ritmos passam por todas as classes, na verdade, é geral, assim. Mas o pessoal consome muito, impressionante. O mercado, esse mercado é gigante. Eu acho que as batidas, no caso, vamos dizer, das músicas populares, assim, como funk ou como brega, nos falando dos bregas atuais agora, né? Eu acho que as batidas é que fazem com que o povo estimule a dança. Acho que muitas vezes a própria mulher que tá ali no meio, a garota que tá ali no meio, ela mesmo não se tocam do tipo de letra que tá, sendo cantada, vulgarizando, vamos dizer assim, a própria autoestima da mulher. Mas, ô Guilherme, eu acho, e aí vou lançar aqui uma ideia, aí vocês digam a opinião de vocês todos, mas eu acho que mais especificamente em relação à Jovem Guarda, eu acho que uma das coisas que vai separar aí dois grupos nitidamente, né, vamos colocar assim, o grupo do Iê Iê Iê aí, da Jovem Guarda, com o grupo da Bossa Nova, vamos simplificar assim, porque não era só isso, não era só essa separação, era muito porque, algo que a gente volta e meia comenta aqui, quem vivia a ditadura e questionava a ditadura e tinha noção do que a ditadura representava, era normalmente o pessoal que não precisava tanto trabalhar para comer, né? Então, que é o que a gente já colocou em várias situações aqui. Então, o pessoal que precisava trabalhar para comer, que tinha, que ralava 12, 14 horas durante a semana no trabalho, como funcionário doméstico, como, sei lá, serviço social de escola e outros lugares, não tinha noção da dimensão do que acontecia naquela época para questionar a ditadura, né? Então, eles acabaram abraçando mesmo, eles eram tocados por algo que fazia bem mais parte do dia a dia deles, daquela juventude, daquela moçada, que era o quê? Era o namorinho no cinema, era um beijo roubado, era tentar roubar, né, o beijo, era outra temática, que era suave para quem já tinha uma vida tão calculada, né? Porque eu vejo isso, porque eu vou usar minha mãe mais uma vez de exemplo. A minha mãe, ela foi entender o que de fato foi a ditadura nos anos 2000, que daí ela se viu livre, realmente livre, para poder falar sobre coisas que até então ela na juventude dela não podia falar. Porque esse pessoal de origem mais simples e voltado mesmo na ideia mais de povão, não tinha, gente, eles tinham que trabalhar para manter sustento ali, diário. Então não interessava se era ditadura, se era democracia, se o circo estava pegando fogo, eles tinham que sobreviver. Então, mais especificamente nessa época, acho que essa separação de uma elite e de um povão, ela tinha um contexto mais imediato, sabe? Do que outros contextos que aconteceram antes com as marchinhas de carnaval e que acontecem até hoje com outros estilos. Eu tava lembrando aqui, antes de gravar, que no último episódio musical que a gente fez foi sobre as damas do samba, né? E lá nós falamos sobre a Aracy de Almeida. E nas pesquisas que eu fiz e tal sobre a Aracy de Almeida, tinha uma entrevista dela falando sobre o Roberto Carlos na época. E ela falou assim: esse Roberto Carlos aí, vocês criticam ele, não sei o quê, mas ele ainda vai virar o maior cantor do Brasil. Daqui 30, 40 anos ele ainda vai estar fazendo sucesso. E assim, na época, né, parece pelo tom da entrevista dela que ninguém acreditava nisso, ela estava meio que alertando. E hoje em dia parece que era uma profecia, né? Porque realmente Roberto Carlos virou, não é à toa que ele é chamado de rei, né? E faz cruzeiros aí, milionários, que as pessoas vão só pra passar um tempo com Roberto Carlos, e é especial na Globo, e aquela coisa toda. E realmente, eu acredito nesse apelo popular, sabe? E até ouvi uma frase do Pericão, do Pericles, né? Do ex-Exalta Samba, que ele fala, que o pessoal fala: mas a música tal, é ruim, isso que ele fala, mas sucesso é sucesso. Você não pode questionar o sucesso. O sucesso é o sucesso. É o que o povo gosta, entendeu? Então eu achei interessante essa fala dele. Questão assim de principais cantores aí, vocês já chegaram a comentar alguns. Quais que são as referências de vocês da Jovem Guarda? Aí tem Jorge Benjol, tem Tim Maia, que parece que não é, mas eles são da época da Jovem Guarda também. Eles passearam, né? Eles deram uma passada mesmo, assim, enfim, e levaram, tanto levaram como tirou a influência. Eu tenho uma piada que eu digo que não fosse o Tim Maia explosivo do jeito que é, talvez o Roberto Carlos não existiria. Porque, porque o Tim Maia tinha um grupo, né, com o Roberto Carlos, chamado The Sputniks. E aí o Tim Maia, daquele jeitão dele, ele brigou com o Roberto Carlos um dia num ensaio. Então, dessa briga, acabou a bandinha que eles tinham, né? E aí o Tim Maia foi tentar a vida nos Estados Unidos, como tá lá relatado no filme dele, e o Roberto Carlos começou a procurar parceiros, né, musicais. E numa dessas, surgiu o Erasmo Carlos. Então, o Roberto Carlos aparece como o sex appeal e o dono das letras boas era o Roberto Carlos, porque sabia traduzir as músicas do inglês para o português, fazia versões e tal. Então, se não fosse o Tim Maia, talvez a gente não tivesse o Roberto Carlos. Como é a vida, né? Mas assim, eu acho aqui, além do trio meio básico, assim, porque eu acho que esse trio que eu vou dizer, ele é básico, né, na frente da Jovem Guarda, que é Roberto, Erasmo, Vanderléia. Acho que além desse trio que é básico, assim, tá, cada vez, além de pensar neles, e quando fala nesse tema, eu vou lembrar muito dessa, eu vou fazer automaticamente a relação filial, assim, que tem com Reginaldo, com o que vai se tornar o estilo próprio do Reginaldo, do Márcio Greik, do Gerry Adriani, do Vanderlei Cardoso, né? Mas tirando também, então pegando mais essa linha mais da música romântica, que vai se tornar o brega, Jovem Guarda, além de todo mundo que eu falei aqui, eu acho que vai ficar mesmo. Quem vai sobrar de fora? Não, pra mim, as bandas, só se for The Fevers, Golden Boys, Renato's Blue Caps. Rony Von, né? Cara, o Rony Von é um capítulo à parte. Porque ele, na realidade, ele é ele cantou e tal, fez, né? Lançou sucesso e vendeu disco pra caramba, mas eu também é uma história à parte, porque ele acaba mesmo tendo um grande destaque como apresentador de TV, né? Mesmo naquela época. O Rony Von é o cara do seguinte, né? Aquele homem lindo, maravilhoso, vou falar igual o Matheus fala normalmente no TV na Calçada, aquele homem lindo, gostoso. E até hoje, né? O cabelo mais invejado da Jovem Guarda. Pô, para com isso, velho. Se você é homem e falar assim: não, o Rony Von não era bonito, não. Você vai dormir, porque o cara era bonito pra caramba mesmo. Queria eu ser bonito que nem ele. Ele até hoje, né? Não, ele até hoje, né? Ele é um lorde, educadíssimo e tal. Aristocrata. Mas o que acontece? O Rony Von, quando surge aquele homem lindo e tal coisa, ele cantava bem e tal. Ele seria uma concorrência para o programa Jovens Tardes, né? não queriam colocar ele como um artista da Jovem Guarda, até porque ele não era da Jovem Guarda, ele era muito mais psicodélico, né? Tem alguns discos dele que vão provar isso. Aí o que, que a Record faz? Ao invés de colocá-lo na geladeira, o Jovens Tardes era aos domingos. Colocam o Fantástico Mundo de Ronnie Von para acontecer aos sábados. Então, nessa, o Ronnie Von acaba tendo maior, vamos dizer assim, não mais destaque, né? Mas é o por causa do Ronnie Von, por exemplo, que vai existir os Mutantes. Porque aí só ia pro programa do Ronnie Von quem não ia pra Jovem Guarda, né? Pro programa Jovem Guarda. Porque todo mundo queria ir para o programa Jovem Guarda, porque era lá que era o sucesso. Então, assim, o Ronnie Von, ele corre por fora, porque a Record não queria perder o Ronnie Von, mas também não queria perder o Roberto Carlos e toda a turma que cantava lá na Jovem Guarda. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem, meu bem, ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscar ela por onde eu andei. Ah, meu bem, meu bem, mesmo se eu sofrer ninguém verá me maldizer momento algum, pois seu meigo olhar fará de novo eu brilhar como nenhum. Meu bem, meu bem, nada existe que me dê qualquer prazer agora, já que ela está longe de mim. Caso volte, não a deixarei mais ir embora. Vou ficar com ela até o fim. Ah, meu bem, meu bem. Perguntou referências, acho todas essas aí, assim, o próprio Reginaldo Rossi, né, como eu falei, que fez parte, né, Roberto Carlos, as bandas The Fevers, então, The Pops e Os Incríveis, acho muito legal a parte instrumental deles, né, e que não é guitarrada ainda, guitarra surgiu, enfim, paralelamente, outra história. Mas remete muito, né? O Milionário. É lindo demais. Os timbres bem bonitos, assim. Ô, Vitor, agora uma pergunta. Qual que é a... O que que define, vamos dizer assim, o que tu acha, né? A diferença, qual foi a evolução, assim, de entonações, ou sei lá, da musicalidade da Jovem Guarda para o brega? De som? Isso. Mas elas são muito próximas e ao mesmo tempo diferentes, né, assim, tipo, Jovem Guarda é muito meu tijolinho, meu amorzinho, amorzão, split path, foi um tapa que eu dei, e acho que o brega, aí vai uma coisa mais... Ele é amor mais sofrido, visceral, remete mais a Gaia, né? Traição, tem muito isso, né, nas letras de Reginaldo, tá? Não só, né, mas mais, acho que é muito isso, ficou mais sofrido, mais aquele sofrimento mesmo, de você ir pra mesa de bar e beber pra esquecer a dor que você tá sentindo, tal, uma coisa mais mais forte nesse sentido. Eu vi uma entrevista do rei Reginaldo Rossi em Jô Soares, e aí ele falava assim que, como é que se diz, a Gaia, ela não escolhia a classe social, não escolhia velho ou novo, era, a Gaia doía para todo mundo. Por isso que tanta gente se identifica, por isso tanta gente se identifica. Exato, ele dizia, quando o chifre cai, o diploma cai junto. Não adianta ser formado, se não é, se é rico, se é pobre, todo mundo vai sofrer igual. O programa, o Movimento Jovem Guarda, ele dura muito pouco tempo, né? Ele dura 3 anos. Não é isso, Bruno? De 65 a 68, mais ou menos, isso, até janeiro de 68. Quer dizer, não chega nem a 3 anos, né? Dá 2 anos e meio, mais ou menos. E o que ele causou, né? Foi um programa de televisão que era semanal, durar 3 anos. A gente tem Faustão aí que tem 30 anos, né? Silvio Santos que tem não sei quantos anos, quer dizer... Então, um programa que dura 2 anos e meio... movimentou, né? Ele gerou estilo de música, ele gerou estilo de roupa, forma de se vestir, ele vai causar também modificações até na forma que a galera mais nova se comunicava, e a gente usa muita coisa até hoje, né? Até hoje, qualquer um de nós disser brotinho, todo mundo sabe o que tá falando de alguém novo, né? Tá falando de alguém brotinho, né? De alguém novinho e tal. Então muda, traz gíria nova, agrega coisa aí no vocabulário, na comunicação da moçada e dos adolescentes, e várias coisas que vão se desdobrar a partir da Jovem Guarda. A gente está dando bastante ênfase aqui à música romântica, que vai ser encabeçada aí pelo rei, pelo outro rei aí, o Reginaldo Rossi. Eu considero ali, assim... gosto demais também do trabalho do Márcio Grey, que eu acho ele sensacional, gosto pra caramba também, que também vai formar essa linha, e os que vão vir depois, né? Jerry Adriani, né? E os que vão vir depois relacionados a isso. Acho que todo mundo que depois vem na música romântica, aí vai vir Zé Augusto, aí vão vir, vai ter destaque aqueles que regionalmente também estavam fazendo seu trabalho, por aqui é Augusto César, né? Vitor. Que também vai ganhar espaço a partir da herança dessa Jovem Guarda. Quer dizer, então toda música romântica que vai vir depois, ela tem um nascimento ou uma explosão muito encabeçada ali dentro da Jovem Guarda. Algo que durou 2 anos e meio, mais ou menos, oficialmente como movimento, mas que ele segue aí na base de muita coisa até hoje, né? Rendeu muito mais do que isso, né? Até hoje rende, né? Na verdade. O The Fever mesmo ainda existe. Renato Sérgio Buquete ainda existe. Tem a Almi, que era o ex-vocalista do The Fever, ainda faz show. Tem muita gente, Roberto Carlos ainda faz show, Vanderléia, Erasmo. O pessoal ainda tá na ativa, né? Apesar que Erasmo tem outros estilos, né? Rock e tal, mas enfim, o pessoal ainda tá vivo e... Tá na música aí ainda, né? E essa questão das gírias é interessante, né? É uma brasa mora, né? Pão, bonito, é pão. Eu acho que tá muito ligada essa questão do conceito, né? Você já tava descrevendo aí. Na minha geração, o que a gente teve, por exemplo, foi o movimento dos emos. Né? Teve uma época que era 2000 e alguma coisa, era um monte de adolescente, era tudo emo. Aí eles se vestiam tudo igual, de preto, com franja em cima do olho, eles eram super emotivos e tal. Eu acho que a Jovem Guarda, ela tem isso, né? É um conceito, é uma estética, né? Que é aquele cabelinho de lado, as meninas com cabelo longo e saia, como a Cris falou, saia de bolinha, né? Toda essa estética que é bem americanizada também, né? Que vem desse iê-iê-iê, eu acho que a Jovem Guarda está muito para isso, né? Porque até escutando aqui para gravar, existe muitas diferenças, assim, uma banda canta de um jeito, outra banda canta de outro, sabe? E pelo visto tava tudo englobado ali em Jovem Guarda. Enquanto uma vai bem para aquele rock and roll tipo Beatles, outra tá bem no quase, você já quase pega um brega ali, sabe? Aquela música com teclado, sabe? Com uma música bem romântica mesmo. Então a música em si varia muito, né? Os estilos, dependendo da região que é também, porque acredito que estava bem concentrado no Rio e São Paulo, mas teve Jovem Guarda pelo Brasil inteiro. Mas a estética, né, que unia bem essa galera toda, né? Então, deixa eu apontar um negócio aqui. Você está falando disso, vocês estão falando do dicionário, né, das gírias da rapaziada e tal coisa. E aí o Guilherme falando disso, né, da época dele em que ele era jovem e que o movimento emo era a parada. Um tema recorrente nas minhas falas, quando eu falo e converso sobre música, é sempre contra a nostalgia, né? Eu sou o crítico da nostalgia desse povo que fica falando assim: ah, mas porque naquele tempo é que era bom, etc, tal e coisa. Um apontamento, né? Aí a gente vai pesquisar, vai na internet, então eu fui no YouTube pesquisar alguns vídeos, né, sobre o tema e tal. E aí, né, coroa a inclusão, vários vídeos, né, que você nota que quem fez o vídeo, vamos dizer assim, foi uma pessoa de mais idade, porque existe uma estética, né, que essa rapaziada usa. E aí o que acontece? Essa mesma galera, esses mesmos coroas, falando disso, porque hoje o que os jovens gostam de rock é assim, é assado. E exatamente como a rapaziada, por exemplo, que gosta muito da música dos anos 80, fala, entende? Ah, porque não se faz mais música como antigamente. É exatamente o que a rapaziada, os coroas que gostam do rock dos 80 falam. A mesma rapaziada que curte, que viveu a Jovem Guarda, fala. Eu já escrevi um texto sobre isso, que vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer: cara, época boa era a época que o NX0 fazia sucesso. Quando você para pra pensar nisso, hoje, né, durante muito tempo, o Renato Russo era o poeta de uma geração e tal coisa. Quando você para pra pensar que hoje esse poeta que o povo tanto fala é o Chorão do Charlie Brown Jr., cara, entende? Que é o cara que todo mundo sente falta e tudo mais, você tem uma noção do que tá acontecendo. Então, tem essa nostalgia, é foda de você lidar. Todo mundo sempre vai ser nostálgico, todo mundo, cada tempo vai ter a sua lembrança, porque é só quem viveu, entendeu? Só quem vai viver dessa forma. Eu acho que também depende da época que a pessoa viveu e a vivência que ela tinha naquela época e aquele estilo musical que ela se identificava naquela época. Então, aquilo ali traz uma lembrança boa ou uma lembrança ruim, dependendo de como a pessoa esteja no momento. Seria mais ou menos isso? Sim, mas só que é o seguinte, não existe o que é melhor nem pior. Quando você para pra pensar que a música, vamos dizer assim, quando a Jovem Guarda, a frase que eu usei na abertura do programa, né, parafraseando a música do Ronnie Card, né, que é tem na Rua Augusta 120 por hora. Quando você pensa sobre isso, né, que o cara tá falando de uma loucura. Quem já andou em São Paulo sabe que a Rua Augusta, dependendo do sentido, ela é uma descida. Então como é que você entra na Rua Augusta 120 por hora? E outra, se for pra subida, como é que você sobe a Rua Augusta 120 por hora? Eram outros tempos, obviamente. A Rua Augusta não tinha o mesmo movimento, não tinha os mesmos frequentadores e tudo mais. Mas é uma música, entre aspas, transviada, né? É uma música de jovens fazendo jovenices, né? Fazendo besteiras que jovens fazem. Então, não tem essa de qualificar, na minha opinião, né? Não tem essa de qualificar uma coisa como sendo melhor ou não, porque somente a pessoa que viveu sabe. É do tipo, se você deu o seu primeiro beijo escutando, sei lá, Seguro-chan, Amarro-chan, você vai lembrar. você vai lembrar dessa música com uma certa nostalgia. Poxa, nunca mais existiu um grupo como El Chan, né? Claro que existiu, né? Claro que existiu. Mas o lance da Jovem Guarda, a vantagem é exatamente essa, de que os caras viam uma referência ali que era muito mais, vamos dizer assim, era muito mais, como eu disse, simples, porque era um tempo mais simples, mas não tem como dizer que esse tempo era melhor ou pior do que hoje, né? Principalmente porque haviam pais e mães que criticavam e que, por exemplo, não deixavam seus filhos ficar escutando esse tipo de música degenerada, como também se dizia na época. O pessoal da Jovem Guarda conta que, por exemplo, a Rua da Consolação, onde era o Teatro Record, que era gravado o programa, era um inferno, porque eles terminavam de gravar o programa e eles tinham que ficar 4, 5 horas dentro do teatro esperando para sair, porque do lado de fora tava cheio de menina doida pra agarrar os caras, arrancar fio de cabelo, essas coisas todas, entendeu? Então não tem como dizer, antigamente que era legal porque o Roberto Carlos era isso, aquilo outro. Isso é, na minha opinião, totalmente infundado. Mas você sabe que aqui o Guilherme estava falando dos diferentes estilos, né, que os diferentes artistas e bandas tinham, e ao mesmo tempo que eu lembrei da junção que a gente fez aqui, né, que o Bruno falou, se não fosse Tim Maia brigar com o Roberto Carlos lá no começo, talvez a gente não tivesse o Roberto Carlos na forma com que a gente acabou conhecendo. Eu fico pensando, porque uma figura muito importante também dentro da Jovem Guarda foi Jerry Adriani. Jerry Adriani também tem aí uma importância, uma participação forte dentro do movimento, e que se não fosse a Jovem Guarda, talvez Jerry Adriani não tivesse chegado na fama que ele chegou, e talvez não pudesse ter levado Raul Seixas de Salvador para o Rio. Isso que eu ia falar. Então, porque até a ida de Raul Seixas de Salvador para o Rio foi por causa do Jerry Adriani, e Jerry Adriani só era Jerry Adriani nesse momento por causa da Jovem Guarda. E aí chega Raul Seixas, vai passar por todo o contexto dele, e ainda vai produzir vários artistas da Jovem Guarda, depois nas suas carreiras, né? Como a gente já comentou no programa do Raul, que a gente fez aqui no episódio, eu acho que é Lennie Lillian, né, que ele Isso. acaba produzindo. Então, assim, como uma coisa foi puxando a outra naquela época, né? Assim, então, se não fosse esse movimento específico, olha só, a gente não teria, na forma com que a gente conheceu, né? Nem Raul Seixas, que Raul Seixas tem a ver exatamente com a Jovem Guarda? Quase nada, né? A não ser ter saído de Salvador e ido para o Rio para trabalhar com o Jerry Adriani. Mas a gente não teria... O que o Brasil teria conhecido de Reginaldo Rossi, por exemplo? E quais os desdobramentos também disso? Quer dizer, então, a gente pode até não ter vivido a Jovem Guarda, a gente pode até não ter costume de escutar as músicas diretamente da Jovem Guarda, mas muita coisa do que a gente escuta e conheceu existe por causa da própria Jovem Guarda. Eu acredito nisso também, as coisas estão bem, bem ligadas. Mas o Raul Seixas tem um quezinho ali, tem um pezinho na Jovem Guarda também. Tem muita música dele que lembra bastante. Tem umas músicas românticas bem bacanas que lembra muita. Ele compôs e produziu, né, o trabalho de Lennie Lillian. Eu acho que foram eles, não lembro se tem mais gente que ele vai produzir, mas que vai gravar, né, música. Eduardo Araújo. Tem música que Eduardo Araújo, acho que andou gravando meio recente. Não é ou é o Leno? Ai, gente, me ajuda. É Leno ou é Eduardo Araújo? Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. doce amor. Onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar. E nas ruas que passava só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. O movimento Jovem Guarda é uma coisa, né? O movimento Jovem Guarda é por conta do programa. E o legal disso tudo é que, assim, o programa surge porque a antiga TV Record, ela exibia jogos de futebol, né, no horário da tarde, tal como é hoje. Só que a Federação Paulista começou a impedir a Record de transmitir esses jogos. Então não tinha o que passar nas tardes de domingo. Então começou o programa, né, apesar de ter sido um programa muito breve, foi um programa campeoníssimo de audiência, né, primeiro passo, e ele surge de uma lacuna, né, de programação. E como é que esse programa era uma incerteza, todo mundo fala que era uma incerteza, ninguém sabia como seria a recepção do público para um programa que ia falar de música jovem. Esse é um detalhe importante que tem que ser ressaltado. E como eu disse antes, né, essa rivalidade toda dos grupos, né, de música, de MPB e tudo mais, que rivalizava com a Jovem Guarda, quando que tudo era uma besteira. Por exemplo, que por mais elitista que a música popular brasileira seja, a Bossa Nova seja, tem que se lembrar que é o seguinte: a música que inaugura a Bossa Nova é Chega de Saudade, composta por João Gilberto. E uma das músicas que mais fez sucesso do João Gilberto foi O Pato, onde ele canta "Lá vem o pato, quen, quen, quen", que também era bobo pra caramba, entendeu? Então não tem essa de uma música ser mais isso ou mais aquilo. Toda música tem a sua parcela de bobice e de infantilidade. Quem não tem teto de vida que atira a primeira pedra, né? Não é mesmo? Bom, eu acho que é isso daí. Podemos falar bastante sobre a Jovem Guarda. Logo, logo voltaremos com o episódio do Brega, que eu acho que é o episódio mais esperado do Papo de Calçada. O Brega tá permeando todas as discussões. Estamos hypando esse episódio aí. Vai, a expectativa, nós vamos ter que corresponder a essa expectativa. Porque gravamos sobre Brega Funk e falamos do Brega. Gravamos agora sobre Jovem Guarda, estamos falando do Brega. Vira e mexe, a gente fala do Brega. Vamos, tá chegando esse. Nós estamos fazendo a cama aqui primeiro, buscando as referências, porque esse talvez será o maior episódio musical do Papo de Calçado. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Uma série bem interessante que eu assisti na Netflix, Não Fale com Estranhos. Está sendo, nesse momento, vista pela minha mãe aqui na quarentena. Estamos viciando a minha mãe em podcasts e em séries da Netflix. É uma série de suspense, né? Você fica... Todos os episódios você fica vidrado, tenso e não sabe o que vai acontecer. Você imagina mil coisas e o final é surpreendente, né? Não vou dar spoiler, né? O Bruno tá doidinho pra falar aí da indicação dele, eu tô curiosa. Então, é porque eu vou roubar o Guilherme. Aí é sacanagem, entendeu? Vai roubar eu por quê? Você sabe que eu vou roubar você. Você sabe por que eu vou roubar você. Pessoal do Rio de Janeiro, Gui. É por causa do poço? Exato. Ei, peraí, vocês roubaram a minha também? Já era, falei primeiro. Minha indicação é o poço. Sei lá, quando você estiver ouvindo este episódio, meu caro ouvinte, não importa se daqui a 2 semanas ou daqui a 2 anos, não deixe de procurar na dona Netflix, na locadora vermelha, O Poço. Filmaço! O pessoal tá dando a dica aqui, mas esse episódio vai ser publicado muito no futuro, que nós estamos com a gaveta bem grande. Esse episódio deve ir para daqui um mês ainda. E semana que vem nós vamos gravar sobre O Poço, e vocês vão poder discutir, porque eu acredito que tem muita coisa para discutir sobre esse filme. E aí, então, quando esse episódio for ao ar, nós já temos um episódio sobre O Poço. E para quem ainda não viu esse filme e está totalmente fora de sintonia aí da Netflix, vai lá e confere o episódio, confere o filme, que vai ter tudo lá com spoiler e tudo mais. Eu vou repetir indicação. Eu tentei, gente. Eu tentei, mas essa indicação, ela tá aqui me cutucando como uma entidade, sabe? Você vai falar de novo. É impossível para mim ter falado de todos esses artistas que a gente falou sem lembrar de uma obra que eu assisti ano passado e que foi um grande carinho na minha alma e que foi indicação do meu amigo Augusto e que depois foi avalizado pelo Guilherme e pelo Bruno, que é o filme na Netflix nacional Paraíso Perdido, que tem toda essa trilha sonora romântica com Reginaldo Rossi, com um brega de Raul Seixas, que foi gravado pela Nubia Rafaietti, com Márcio Greyke, com uma trilha sonora linda, suave, uma história muito bem contada, esteticamente, também visualmente muito bonita, que conta com Erasmo Carlos no elenco, conta com Seu Jorge, conta com Júlio Ribeiro, com Ermila Guedes, com Majoristiano, e tem uma narrativa com Jalu, né, que eu conheci a partir desse filme. Então é um filme que toca muito assim, nesse sentido de amor, nesse sentido não só do amor romântico, mas o amor de família, o amor entre pessoas, e que para mim foi muito especial ter assistido. A produção ou direção musical, eu não me lembro, é do Zeca Baleiro, e desde então eu tô para causar um movimento aí, vamos escrever em massa pro Zeca Baleiro e pedir a trilha sonora do filme com os cantores mesmo, com os intérpretes do filme, porque a gente só acha, sem fazer pouco caso, mas a gente encontra a playlist original, né? E seria bacana a gente ter disponível com a interpretação dos atores também. Então é uma dica cultural que eu tô repetindo, mas eu não consegui me livrar dela, esquecer dela hoje de jeito nenhum. Paraíso Perdido, filme nacional, que tá na Netflix também. Vitor, já agradecendo a sua participação, faça aí então o seu... Né, onde o pessoal pode te encontrar, as redes sociais, canais de YouTube, plataformas de streaming aí, onde que o pessoal pode conhecer melhor o seu trabalho e te acompanhar a sua carreira? Não, tem o Instagram, tudo é Victor Camarote, né? Com C, Victor, com C, V-I-C-T-O-R, e Camarote normal, C-A-M-A-R-O-T-E, Victor Camarote. Então, pode encontrar no Instagram, tô sempre colocando agenda de show, vídeos, novidades, fazendo lives, né, nesse período, e posteriormente vão diminuir as lives, mas também não vão deixar de acontecer. Tem um canal do YouTube onde está o clipe, eu gravei com Maria Flor, de Quem Disse, e lá, além do clipe, também tem pedaço do show, tem eu cantando no Galo da Madrugada e várias outras coisas. E para quem quiser, e também tem o disco lá no YouTube, o disco chamado Quem Disse. que você pode escutar além do YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais. Inclusive, se colocar naquele TikTok, eu até instalei hoje, na verdade. Eu também estou lá no TikTok, instalei hoje. Não mexi ainda. Lá no Instagram tem um pedaço, você coloca música para incluir no Stories, pronto, tem lá também o disco, porque eles distribuem, quando você fez com a distribuidora, ele distribui em geral, assim, é muito legal isso. Então tá no Shazam, se a minha música estiver tocando no rádio, qualquer lugar, você colocar, vai saber que é a minha música e qual é a música e no Shazam. Então tá espalhado geral, então é isso, Twitter, todas as plataformas, só colocar Vitor Camarotes que vão encontrar. Obrigada mesmo, Vitor. E eu vou dizer que eu super indico essas, onde todo mundo pode encontrar o trabalho do Vitor, que é um dos trabalhos que realmente acariciam a alma e fazem, vale muito a pena conhecer. Vocês me encontram no Me Julguem Podcast toda sexta-feira. Normalmente sai às quintas de madrugada. Tem um grupo do Telegram, t.me/mejulguempodcast. No Twitter, vocês encontram a gente no @julguemme. E nas outras redes sociais, me_julguem_podcast. É isso aí. Eu vou só fazer uma indicação rapidinho, porque eu realmente não ia indicar o posto. O Bruno achou que ia roubar, mas não roubou. Porque eu sabia que alguém ia indicar esse filme aqui, então eu preparei uma outra já. Hoje eu assisti Zumbilândia 2, e na hora que a gente tava comentando aqui, né, sobre coisa pop, eu lembrei, de vez em quando a gente tá afim de assistir um poço, tem hora que a gente precisa assistir uma Zumbilândia. Né? E hoje eu assisti Zumbilândia 2, e eu já era fã do primeiro filme, e o segundo filme também tá bem legal, tá na mesma altura. Aquela comédia bem, bem legal, né, no temática de zumbi, mas é uma comédia bem, bem pipocona mesmo, assim, pra ver num sábado, pra ver num domingo à tarde, e divertir muito. Bom, já agradeci ao Vitor aqui, realmente muito obrigado por ter aceitado, espero você de volta. As nossas redes sociais é @papocalçado no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você pode nos encontrar, seguir, pode mandar recados por lá, fazer comentários sobre os episódios. E também nós temos o nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast, onde os nossos ouvintes entram para bater um papo com a gente, um papo mais direto, fazer indicação, mandar sugestão de pautas, né? Inclusive hoje, antes da gente começar a gravar aqui, já teve um ouvinte que já foi lá e falou assim: ah, vocês podiam fazer um TV na calçada sobre o poço. Aí a gente comentou: não, vai sair semana que vem, mas no Papo de Calçada. Então, os ouvintes estão bem, bem legais lá com a gente, sempre mandando um recado, compartilhando com a gente sobre os episódios. E é isso aí, o nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai encontrar, além do Papo de Calçada, o TV na Calçada, o Papo de Lingerie e o Papo Solo, que são os outros podcasts que ao longo das semanas aí saem, tem seus feeds próprios. Então você pode acompanhar não só o Papo de Calçada, quanto todos os outros conteúdos que nós disponibilizamos. Nós temos um canal no YouTube para quem quiser indicar para um amigo, né, que às vezes não conhece muito sobre podcast. O YouTube é uma plataforma mais fácil, todo mundo já está habituado a ele. Então temos o nosso canal no YouTube, você pode entrar lá, seguir o nosso, assinar o nosso canal e ouvir. A maioria dos episódios estão lá e ainda tem alguns conteúdos extras. Galera, valeu, muito obrigado a todos pela participação, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro escrito love ainda hoje me comove, me causando imensa dor. Eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho, pois eu sei que existe um careta é meu caminho. Nada me interessa.